Falando 3520, sem identificação, desse nível de voo 060 e vou indo para o de Mari. 060 Mari, 3520, transporte 3520. Gente, aguarde. Passarei 2228, estamos centro Recife na frequência 1260, caso negativo 1288. 8 por voo. 0288, obrigado, bom dia, 2228. Passou 366 no 972. Bono 972 completo, também sorri 198, decimal 95. 295 no 972. Salvador, boa noite, Bono 972. 3 milhas do Serra Victor 372. Passa 2, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Guardamos, 972. Solo 08, solo aos 15, direito 219, solo. Direita 219. 219. 219, boa. Gol 972, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-1. Autorizado pouso, pista 10, 972. Solo Salvador, boa noite, azul menor, 208. Azul 908, boa noite, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. 908, obrigado, boa noite. Para o Vex, para o Vex, a Portugal 024, via Tex, via Manipur, Tex, Índia, Holy Shosh, 10 Call Tower, 11 decimal 9, Fabic, 1-8-1-0-1-6. Just confirm your 281015, okay, 1015 and 118195. 1119510. Coordenada em equipe solo após a passagem do Airbus 330 da Portugal a cauda, inicia reporte táxi. Após Portugal está autorizado até 9510. Afirmativo, após o TAP, voa para o Cervo 366, desça 2500 pés, ajustado no 015, autorizado a RNAVE pista no 0, reposto para Santa Serra Vitor 366. No 015 no ajuste, após ETAP 2500, voltará passando a Serra Vitor 366, RNAVE no 0, da 3130. Santa 3520, desça 4000 pés, ajustado no 015. 4000. Salvador, bom dia, Bono 972. Bono 972, bom dia, táxi via Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa, Boa noite. Portugal 024, clear to line up and take off for 810. Wind 100 degrees, 100 knots. Portugal 024, clear to line up and take off for 910. Alfa, Bravo, Juliette, 972. Gente, posição prevista é 1-0, mas é a posição, 972. Táxi, cenário 1-4-7, com 1-4-7, corre, 3-0. 1-4-7. Ameço. Autorizado, via pátio, Índia, ponto de temperatura 1-1-8-1-9-5, ajuste ao time 1-0, 1-5. Passando Serra Vito 366, rua 3170. 3170, completo, chama torre 1-9-8-9-5. Completo e chama 1895. airborne at 23, call now 120, decimal 8. 1208, Epidel 1024, 18. Sérgio, boa noite, é Portugal 024, passing 1400. Portugal 024, with a contact on departure, and how many maintain factor level 370, book a departure. Book a departure, que faz 370, Portugal 024. Já é da pista no zero. 3170 autorizado, pouso, vento 120 graus, 109. Autorizado, pouso na 10, da 3170. Ave 510, ciente, mantém a posição. Mantém a posição. Autorizado Lemon, né, Fio, 9510. A linha mantém, está 9510. Na Eco, 3170. Só 27, 1219 só. 219. Só no Salvador, 3170, livrou na Eco, na sua escuta. 3170, táxi via Alfa, Juliette, remota 12. Alfa, Juliette, remota 1270. Salvador, tá 3520, aí na Avdão no Zero. O 3520, continue. Aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde, 3520. 95 no 0, decolagem 28, controle 120, decimal 8. 208, está 95 no 0. Está 3520, autorizado, pouso, pistão 0, vento 1 no 00 graus, 109. 1 no 0, autorizado, 3520. 951 no 0, contato na decolagem, suba via da El para nível de voo 300. Via da El para o 300, poderia voar na Leda da presente? Após 2000, vou ir na proa de Leda. Após 2000, vou a Leda, até 951 no 0. Salve 24, contact no Recife, frequency 126.85. Capital 0-2-4-1-9-0-9-5-0-3-7-0. Salvador, boa noite. 3520, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa 9590, estamos no centro Recife, tração de São Recife. Não copiou a frequência, está 9590. Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Está aguardando o caminho da Salvador, voo 9044, informação Alfa. 9044, voo ITAP para interceptar a chegada a Mari. 015. Recortada a mensagem, tranquilo. Voo 9044, voo ITAP para interceptar a chegada a Mari. Desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. 050 e passa. E 095 ajuste, 044. Voo 9592, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. 060, voo 9592, reduza para 2509, tráfego que o precede na aproximação, 1 hora, 9.7 milhas, rumo nordeste, passando 214. Para o 050, banho 737. Bruno 92, bom dia. Formação Alfa, autorizado Recife, via Pisbom 97, no voo 370. Saída Puca, transição Caju. Ficha no 0, faz atrás primeiro com a esquerda. Aciona 5014, controle 120.8. Entendeu, autorizado Recife, Antônio Zulu 17 no 370. Vai da Puca, Caju. Decolando a 10, a curva é esquerda. 5014, código transponder. 1208, nosso controle. Correto, faz controle 1092. 192, mantém a discussão do Salvador, Alfa X-Ray Delta. Prossiga Alfa X-Ray Delta. 4, tem condições de manter a presença de velocidade mais próxima de TAP? Afirmativo. Mantenha para o sequenciamento número 1 na aproximação. Confirmando, autorizado 050, 9044. 050, gol 9044. Certo, tudo bem. Ligou na 044, pode voar o 366? Exato, é o Vitor 366, gol 9044, descendo para 4 mil pés. 4 mil, é o Vitor 366, 9044. Como é que você voou no 5 inicialmente mantém o perfil. Plano 592, reduza para 2209. 2-4-0, bom, no final 2? 2-2-0. 2-2-0, bom, no final 2. Tráfico que o precede na aproximação informado, agora na sua posição de 10 horas, 8.9 milhas, com 2-2-0 de ground speed. Bom, final 2. Solo Salvador, Alfa X-Ray Delta para teste de rádio. Confirme Alfa X-Ray Delta. Sou 9044, desça para 2500 pés, ajuste 905, autorizado final do procedimento RNAV da pista 10, reforçabilizado. 2500-0095, autorizado a RNAV, eu vou estar estabilizado. 9044. Solo Salvador, Alfa X-Ray Delta para teste de rádio. Alfa X-Ray Delta, alto e claro. Alô, 192, pushback, acionamento. 19, qual é a posição? Obrigado, pode estar aqui, 192. Chamaremos para o ataque, 592, desça para 4.000 pés, ajuste no 095, após etapa, autorizado para Vitor 366. Informativo, no 095, após etapa, está autorizado para Vitor 366 com 592. Solo Salvador, Alfa X-Ray Delta para teste de rádio. Alfa X-Ray Delta, alto e claro. Ok, obrigado. estabilizado a RINAV igual, 9044. O 9044, complete o final do procedimento, monitor Salvador, 18-95. 295. Bom, no 592, deixa para 2.500 pés autorizado o final do procedimento RNA da pista no zero, reposta estabilizado. Reduza para 1809. Afirmativo, 1809, não é estabilizado, RNA pista no zero. 1192, COB de 132, alternativa Maceió com 4 horas de autonomia. 132, táxi via Pátio, 3, Pátio 1, Índia, ponto de pé, pista no 0, torre, 1895, ajuste no 0, no 5. 895, a torre, 1-0, 1-5, ajuste, Pátio 1, Pátio 3, Pátio 1, Índia, gol 1-1-9-2. Salvador, voo 9044, Serra Dutra 372. Log 044, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Verdade. Bom dia, gol 944. 944, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 099. Livre, pouso, pista no 0, 044. Bono 592, reduza para velocidade de aproximação, tráfego informado, agora 5.3 milhas com 1.30 de grau de speed, redução. Afirmativo, já está reduzido, bono 592, igual. Para o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 3295, bono 592. Salvador, boa noite, Bono 592, final pista no zero. Bono 592, continua a aproximação, acho pista livre. Aguarde, Bono 592. O 9044 no salão 04, direita eco no 21-9. Salão, vou 90-44. Vou 90-44, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 1 no Lima. Alfa. Para o trecho, para o trecho. Gol Nacional. Pode passar, agenda Gol Nacional autorizado, linha mantém pista no 0, Gol 1192. Pode passar, agenda Gol mantém Gol 1192. Como copiei? A instrução de ataque por 50. Alfa, Kilo, primeira esquerda, posição 1 Lima. 1 Lima, né, remoto, obrigado. Gol 9434, ponto copy. Obrigado, com fins, via rota do plano. Aerovia Pesulo 21, Lisboa 340, saída Arbor 1, Elefa, após DCT Nitibo, interceptor ouvido e sai conforme a rota. Decola pista no 0, primeira curva direita. Aciona 5025, controle 1 20 decimal 8. Apenas confirmando após a Elefa DCT Nitibo, ok? Pode. Nada, faz conta, Gol 9434. Linha direita, Eco no 21, nesse manobre. Pelo ativo 21, mão direita, Gol 9. Salvador, boa noite, Gol Nacional 2. 2, decolagem autorizada, pista 0, vento 1, 0 grau, 099. Gol Nacional 2. Gol 1192, na escuta. Considera a informação da FIS então, chamarei. Gol 1192, decolada 08, controle Salvador 1202. Chamar 208, Gol 1192, grato. Confirme. 520, João Pessoa 370. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 1192, decolou Puca. Gol 1192, contato radar na decolagem, via saída Puca, sube e mantenha nível de voo 370. 370, sobe, Gol 1192. Era autorizado para João Pessoa, conforme a rota, saída Puca, Aracaju, pistão no 0, primeira curva esquerda, transponde a 5021, no controle 208, na 3520. Após conta, 3520. Na 3520. Charlie, o Gol 1192. Prossiga. Coordena com o Sex 390 pra gente e, se possível, pro Odiaru. A nossa coordenação. Voo 1192, submantém a nível de voo 390, autorizado Romeu Fox 08. 390, confirme o restante da informação. Autorizado voar direto Romeu Fox 08. Muito grato, direto para o 18, subindo então 390, voo 1192. Autorizado, posto 3520. Autorizado, está certo. No 9570, acione identificação via chegada Mari, desamparo nível de voo 050, ajuste no 095. 050 via chegada Mari, Solo Salvador, Alfex Rei Delta para teste de rádio. Alto e claro, Alfex Rei Delta. Obrigado, Solo.